Antena Web Informação. Nos dias de hoje, viver com otimismo é uma tarefa muito mais difícil do que em outros tempos. As barreiras que atentam contra a nossa forma positiva de ver a vida superam muitas vezes o nosso próprio ânimo. No Canal 1 tentamos dar-lhe uma ajuda para que mantenha esse mesmo otimismo. Vivendo com otimismo. As palavras sábias do escritor brasileiro Lorival Lopes e também da psicóloga brasileira Edith Petioni. Juntos, durante 15 minutos diários, deixam-lhe motivos suficientes para olhar para a vida com um outro sorriso. Vivendo com otimismo. Segunda a sexta-feira, das 20h15 às 20h30, com o escritor Lorival Lopes e a psicóloga Edith Petioni, no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Situação deteriora-se na Ucrânia num ponto perigoso. Depois de estar quase controlado a rebelião separatista em Donetsk, com os separatistas cada vez mais cercados, eis que em Mariupol, uma antiga cidade que já esteve sob controle das forças separatistas, surge uma coluna de blindados e com material bélico a romper pela cidade de Mariupol. São cerca de 10 blindados e 2 caminhões militares, entre outros dispositivos, que foram detectados pelas forças ucranianas e, segundo as mesmas, neutralizados. Mas desta vez não se sabe exatamente de onde é que vem. Sabe-se que vem, sabe-se que são de forças pró-russas, mas não se pode afirmar que tem, que foi uma entrada especificamente pela Rússia. Até porque estes blindados apareceram no princípio da manhã e foi uma surpresa para os habitantes de Mariupol. Recorde-se que em maio, também Mariupol votou pela independência de Donetsk, pela República Popular de Donetsk. No dia 11 de maio, Mariupol, que não pôde participar na votação com respeito a Kiev, votou sim pela independência de Donetsk, da República Popular de Donetsk, como já disse. Esta situação surge também numa altura em que o Rússia é acusada de ter mantido conversações, privadas, secretas, com os Estados Unidos da América, sob o assunto Ucrânia. Tanto a Rússia como os Estados Unidos da América já negaram estas acusações. Mas o que é certo, e não há dúvidas sobre isso, é que o Parlamento de Kiev foi dissolvido ontem pelo próprio Presidente da República, Petro Poroshenko. Agora vai ser formado um novo governo com eleições antecipadas para dia 15 de outubro. Nesta circunstância, Kiev está sem Parlamento, sem Rada, mas continuam as principais funções dos principais ministros e, como é lógico, também do Presidente, eleitos em maio de 2014. As multas passadas aos automobilistas vão pagar cerca de 57 carros e 9 motociclos às Forças de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana. É notícia avançada por um desmatutino de diário que dá conta de que 2 milhões de euros conseguidos através de multas aos automobilistas é a verba que o Estado separou para comprar todos estes veículos para a PSP e a GNR. São no total 66 veículos, 56 carros e 9 motociclos. As principais entidades que defendem as forças policiais, que representam as forças policiais, as forças sindicais responsáveis pelos polícias, tanto da PSP como da GNR, estão em desacordo pela forma como a notícia foi divulgada, mais especificamente pela forma como o governo fez o entendimento e o relacionamento destes dados. Temem estes sindicatos que a população pense que os polícias são incentivados a caçar multas para assim conseguirem ter mais e melhores veículos. Há cerca de 9 mil veículos ao serviço das polícias GNR e Polícia de Segurança Pública. Estes 9 mil veículos têm um tempo de vida aproximado de 12, 13 anos. É o tempo médio de anos da frota policial portuguesa em terra. Christine Lagarde está a ser investigada por um caso em que terá sido negligente numa indemnização em França ao empresário Bernard Tapie, que é agora um dos empresários que está também sob investigação. Ele recebeu do Estado francês uma indemnização de 400 milhões de euros depois da empresa Atitá ter sido vendida a privados na década de 90. Segundo Bernard Tapie, esta empresa, Adidas, teria sido vendida por um valor bastante abaixo daquilo que era o justo. Depois de avaliações e revelações, um arbítrio privado foi ordenado por Christine Lagarde em 2007. A mesma diz não ter conhecimento desta situação, alegou que, no caso, alguém, uma representante do gabinete de Christine Lagarde, tomava decisões por ela. Mais grave é a situação de ter sido informada sobre o perigo de um arbítrio privado, o mesmo que acabaria por ditar uma indemnização de 400 milhões de euros do Estado a Bernard Tapie, e é um empresário que agora é detentor da Orange. No caso, Christine Lagarde negou inicialmente ter recebido estes informes, estes informativos, mas depois, confirmado que recebeu, afirma não os ter lido. Christine Lagarde não pretende demitir-se do cargo da FMI, onde é a presidenta, mas até porque, segundo ela, está apenas acusada num caso de negligência e não de participação em burla, por exemplo, o que é o que estão acusados os restantes responsáveis. Mas, neste caso, Christine Lagarde, a ser acusada, poderia ser presa, segundo a lei penal francesa, por um ano, ou ter que pagar, e aliás, e ter que pagar, uma multa de 15 mil euros. Para além de, como já disse, ter que ficar na prisão durante um ano. Os advogados de Christine Lagarde, presidente do FMI, vão recorrer desta decisão. A Resistência Nacional Moçambicana, mais conhecida por RENAMO, e o governo entenderam-se em Moçambique. Depois das hostilidades iniciadas ou reiniciadas em 2012, entre a FRELIMO e a RENAMO, está agora assinado um acordo de paz, um acordo de cessação de hostilidades, que basicamente vai fazer com que as forças do exército estejam apenas ao serviço do Estado e não de partidos. É, portanto, esta uma força partidária. A partir deste momento. É que até aqui as forças do exército estavam também ao serviço dos partidos. Foi esta a situação que desencadeou quase uma nova guerra civil em Moçambique. Houve pessoas mutiladas, houve pessoas que perderam as suas vidas, mas Moçambique não chegou exatamente a cair numa guerra civil. Um dos países da África portuguesa esteve numa situação muito delicada em 2013, quando Lacama refugiou-se e recusou-se a sair do seu esconderijo em Grangosa a fim de assinar um acordo de paz. Ele temia ser assassinado e por isso mesmo só saiu do seu esconderijo em Grangosa quando sentiu que tinha condições para que tal acontecesse. O acordo foi assinado neste domingo, dia 24, mas a informação só chegou até nós ao final da tarde de ontem. Assim sendo, as hostilidades estão cessadas entre o governo de José Pacheco e a RENAMO. Simultaneamente, a própria RENAMO poderá concorrer às eleições que se vão realizar no dia 15 de outubro em Moçambique. As campanhas eleitorais começam neste dia 31 de agosto. E o Futebol Clube do Porto ganhou ontem a equipa do Lille e apurou-se para a fase final da Liga dos Campeões, ou seja, a fase de grupos. O sorteio vai realizar-se nesta quinta-feira às 16h45 e não sexta-feira, como ontem referimos. O Benfica é um dos cabeças de série. Quanto ao jogo de ontem entre o Futebol Clube do Porto e o Lille, foi um jogo em que o Futebol Clube do Porto foi notariamente superior. Ibrahimi foi autor do primeiro golo, já na segunda parte. O segundo golo foi apontado por Jackson Martínez. A equipa encarnada, aliás, a equipa azul e branca, abriu o marcador aos 4 minutos, como já disse, por Ibrahimi, através da marcação de um livre direto. O Lille teve também uma outra situação de perigo, mas de uma forma geral foram os pupilos de Lopetegui que acabaram por, conseguir o triunfo por 2-0. Recordemos que na primeira mão, em Lille, em França, Herrera deu aos portistas uma vantagem confortável, já que o Porto vencia por 1-0 com golo marcado fora. Nesta quinta-feira, Rio Ave e Nacional da Madeira vão tentar também juntar-se ao Estoril Praia. As equipas têm que recuperar de uma desvantagem. O Elfsborg vai defrontar a equipa do Rio Ave. Os avenses de Vila do Conde perderam por 2-1, mas com golo marcado fora, a vida pode estar mais facilitada, já que bastando um golo aqui, a equipa acaba por sagrar-se, por ultrapassar a equipa sueca, a segunda nesta fase de apuramento para a Liga Europa. Já o Nacional da Madeira tem uma tarefa mais difícil porque perdeu por 2-0 em Minsk, na Bielorrússia. A equipa terá que marcar 3 golos e não poderá sofrer nenhum. Os jogos vão iniciar-se às 8 horas nesta quinta-feira. O nosso Antenão Informação fica por aqui, mas regressa amanhã às 13h25. Aos ouvintes, votos de uma boa tarde e até amanhã.